voz. E quem é cristão diz: a igreja é nós. Só quem é de Cristo faz favor, solta a voz. A igreja é nós. Só quem é de Cristo faz favor, solta a voz. E quem é cristão diz: a igreja é nós. Só quem é de Cristo faz favor, solta a voz. A igreja é nós, nós. A pergunta não quer se calar, os anos se passam, tentaremos te revelar. A igreja é o templo, os bancos, o prédio, o pastor, música ou os ministérios. Me diz, você acha que é o som, a unção? É claro que não, tudo isso é muito bom. Mas tire essas coisas e a igreja ainda existe. Sem nada disso, ela ainda persiste. Você com propósito, isso é igreja. Eu com a missão, isso é igreja. Nós em união, isso é igreja. Amando a Deus e os irmãos, isso é igreja. Siga o mestre, assim sou aprendiz. Ligados a Deus em serviço, o plano é simples. Esse é o nosso ofício, usando os dons e paixões. Ligado que não está ligado, atrair multidões. Deus deseja isto, o mundo precisa disto. E nós somos chamados para o serviço. A igreja é você, sou eu, somos nós. Então faça o favor, solta a voz. Só quem é de Cristo faz favor, solta a voz. E quem é cristão diz: a igreja é nós. Só quem é de Cristo faz favor, solta a voz. A igreja é nós. Só quem é de Cristo faz favor, solta a voz. E quem é cristão diz: a igreja é nós. Só quem é de Cristo faz favor, solta a voz. A igreja é nós, nós. A igreja sou eu, a igreja é você. Se liga na ideia, meu irmão, tem que ter, proceder pro CV. A maravilha que um dia Deus criou, entre o céu, a terra e o mundo, pode ver que o tempo eu sou. Mas aprendi e sei bem qual o meu lugar, pois em mim o Espírito Altíssimo veio a habitar. A unção do Senhor que corre em minhas veias me ajuda a seguir, alcançando vitória e derrubando barreiras. Fé, pega o seu evangelho, você é a base de tudo. Mas a igreja é nós, então eu não me iludo. Construções, palacete, castelo, parede de ouro. O homem parece não ver, mas no céu tá o tesouro. Mas a prata reluziu e ofuscou seu olho. O Senhor já falou, mas você não ouviu. O Senhor já mostrou, mas você não viu. Que a igreja é o templo, é o seu corpo, que ele criou para habitar. O Espírito Santo nos consagrou e nos deixou o evangelho, pra entender que a igreja sou eu e também é você. Então vem comigo, vem que vem, solta a voz. Pois se você é cristão, a igreja é nós. Então vem comigo, vem que vem, solta a voz. Pois se você é cristão, diz aí, hã? A igreja é nós. Só quem é de Cristo faz favor, solta a voz. E quem é cristão diz: a igreja é nós. Só quem é de Cristo faz favor, solta a voz. A igreja é nós. Só quem é de Cristo faz favor, solta a voz. E quem é cristão diz: a igreja é nós. Só quem é de Cristo faz favor, solta a voz. A igreja é nós. Ei, nós. É mais que óleo na testa e cadeira cativa, mais que água benzida ou rosa ungida. A igreja é mais que música, mais que holofote. É mais que propaganda, é muito mais que hip-hop. A igreja é pra rua e viver o sermão. A igreja vive o louvor, não só canta o refrão. A igreja é mais que templo, mais que avivamento, mais que um momento, é vida em todo tempo. A igreja é mais que uma escala mensal, mais que marcha, muito mais que vale do sal. É viver a todo tempo entre o bem e o mal. Mas pelo amor a sua escolha já lhe deu um final. É visitar o cativo, alimentar o faminto, orar por cura ao cego. E ainda ter lá no íntimo que a obra é morta, se exercida sem fé. E que tudo é pra agora do grande e a fé. Só quem é de Cristo faz favor, solta a voz. E quem é cristão diz: a igreja é nós. Só quem é de Cristo faz favor, solta a voz. A igreja é nós. Só quem é de Cristo faz favor, solta a voz. E quem é cristão diz: a igreja é nós. Só quem é de Cristo faz favor, solta a voz. A igreja é nós.